Ficheiro 14. Segunda parte. Análise das consequências. 3 de janeiro a 17 de março. 46% das mulheres suecas foram sujeitas a violência por parte de um homem. Página 125, capítulo 8. Sexta-feira, 3 de janeiro a domingo, 5 de janeiro. Quando Mikhail Blomkvist se apeou do comboio em Edastat pela segunda vez, o céu estava azul pastel e o ar gelado. O termómetro na parede da estação marcava 18 graus negativos. Os sapatos que calçava, próprios para a cidade, eram totalmente inadequados às condições locais. Ao contrário da sua anterior visita, Herr Froda não estava à espera com um carro aquecido. Dissera-lhes em que dia chegaria, mas não em que comboio. Calculava que houvesse um autocarro em Edastat, mas não estava com disposição para debater-se com duas malas e um saco a tiracolo, de modo que atravessou a praça em direção à paragem de táxis. Nevara copiosamente ao longo de toda a costa de Norrland, entre o Natal e o Ano Novo, e a julgar pelas cristas e montes de neve formados pelos limpa-neves, as equipas de limpeza tinham estado ocupadas. O motorista do táxi, que de acordo com o BI exposto no para-brisas se chamava Hussein, assentiu com a cabeça quando Mikhail lhe perguntou se tinham tido problemas com o tempo. No mais puro sotaque de Norrland, anunciou que fora o pior nevão das últimas décadas e declarou-se amargamente arrependido por não ter ido passar férias à Grécia no período de Natal. Mikhail deu-lhe a morada de Henrik Vanger e, pouco depois, pousava as malas no chão do quintal e via o táxi regressar a Edastat. Repentinamente, sentiu-se só e inseguro. Ouviu a porta abrir-se nas suas costas. Vanger usava um pesado casaco de pele, grossas botas de neve e um barrete com proteções para as orelhas. Mikhail vestia de jeans e um fino casaco de couro. Se vais viver aqui, vais ter de aprender a vestir-te mais de acordo com a época do ano. Trocaram um aperto de mão. Tens a certeza de que não queres ficar aqui em casa? Não? Bom, nesse caso, acho que é melhor começarmos a tratar de instalar-te na tua nova residência. Uma das condições do acordo com Vanger e Dirk Froda fora que teria alojamentos onde pudesse fazer uma vida independente e entrar e sair quando quisesse. Caminhando à frente dele, Vanger desceu a rua em direção à ponte e então voltou-se para abrir a cancela de um quintal, também ele recentemente limpo de neve, diante de uma pequena casa de madeira. A porta da casa não estava trancada. Entraram num modesto vestíbulo, onde, com um suspiro de alívio, Mikhail pousou as malas. Esta é a chamada casa de hóspedes. É onde habitualmente alojamos as visitas que vêm por períodos mais prolongados. Foi aqui que tu e os teus pais viveram, em 1963. É uma das casas mais antigas da aldeia, mas foi modernizada. Pedi ao Nilsson, o meu encarregado, que acendesse o lume logo de manhã. A casa consistia de uma grande cozinha e duas divisões mais pequenas, num total de cerca de 50 metros quadrados. A cozinha ocupava quase metade do espaço e era bastante moderna, com um fogão elétrico e um pequeno frigorífico. No vestíbulo, encostada à parede fronteira à porta, havia uma antiquada salamandra de ferro forjado, onde tinha sido aceso o lume. Não vais precisar de usar a salamandra, a menos que faça um frio de rachar. Há lenha partida numa caixa no vestíbulo e o depósito fica nas traseiras. A casa esteve desabitada durante todo o outono. Acendemos a salamandra só para aquecer as paredes. Depois, os aquecedores elétricos devem bastar. É só preciso teres o cuidado de não pôr roupa a secar em cima deles por causa do risco de incêndio. Mikhail assentiu com a cabeça e olhou em redor. Havia janelas em três frentes e da mesa da cozinha avistava a ponte, a cerca de 100 metros de distância. O mobiliário da cozinha incluía três grandes aparadores, algumas cadeiras, um velho banco de madeira e uma prateleira com jornais e revistas. A que encimava o monte era o número da revista Si, de 1967. Num canto havia uma pequena mesa que poderia servir de secretária. Duas estreitas portas davam acesso às divisões mais pequenas. A da direita, mais próxima da parede exterior, pouco mais era do que um cubículo com uma secretária, uma cadeira e prateleiras nas paredes. A outra, entre o vestíbulo e o minúsculo escritório, era um pequeníssimo quarto com uma estreita cama dupla, uma mesa de cabeceira e um guarda-fato. Duas ou três paisagens a óleo decoravam as paredes. Dos móveis ao papel que forrava as paredes, era tudo velho e desbotado, mas a casa cheirava agradavelmente a limpo. Alguém esfregara o soalho com uma boa dose de sabão. O quarto tinha outra porta que dava para o vestíbulo, onde uma arrecadação fora transformada em casa de banho com duche. És capaz de ter problemas com a água, continuou Vanger. Verificámos esta manhã e estava a funcionar, mas os canos estão muito perto da superfície e se este frio continuar por muito tempo, é possível que gelem. Há um balde no vestíbulo. Se precisares, vai buscar água à casa grande. Vou precisar de um telefone, disse Mikhail. Já pedi um. Venha instalá-lo depois de amanhã. Então, o que achas? Se mudares de ideia, serás bem-vindo na casa grande sempre que quiseres. Esta serve perfeitamente. Ótimo. Ainda temos cerca de uma hora de luz do dia. Que tal darmos uma volta para te familiarizares com a aldeia? Posso sugerir calços mameias grossas e um par de botas? Há umas no armário, junto à porta. Mikhail fez o que Vanger lhe sugeria e decidiu que no dia seguinte iria comprar umas ceroulas e um par de bons sapatos de inverno. Vanger começou a visita guiada explicando que o vizinho, do outro lado da rua, era Gunnar Nilsson, o assistente a quem insistia em chamar o encarregado. Mas Mikhail depressa se apercebeu de que o homem era mais uma espécie de superintendente de todos os edifícios da ilha, bem como de vários outros em Edastat. É filho do Magnus Nilsson, que era o meu encarregado nos anos 60, e foi um dos homens que ajudaram no acidente da ponte. Hoje está reformado e vive em Edastat. O Gunnar vive aqui com a mulher, que se chama Helen. Os filhos foram-se embora. Fez uma pausa para preparar o que ia dizer a seguir. Mikhail, a explicação oficial para a tua presença aqui é que vais ajudar-me a escrever a minha autobiografia. Isso dar-te-á uma desculpa para meter o nariz em todos os cantos escuros e fazer perguntas. A verdadeira missão é um segredo que tem de ficar entre nós os dois e de dires Froda. Compreendo e repito o que já disse. Não acredito que consiga resolver o mistério. Tudo o que peço é que dês o teu melhor, mas tem muito cuidado com o que disseres na presença de todos os outros. O Gunnar tem 56 anos, o que significa que tinha 19, quando a Harriet desapareceu. Há uma questão que nunca consegui esclarecer. A Harriet e o Gunnar eram bons amigos, e penso até que havia uma espécie de romance infantil entre os dois. Seja como for, ele estava muito interessado nela. Mas no dia em que a Harriet desapareceu, estava em Edastat. Foi um dos que ficaram retidos no continente. Por causa da relação entre os dois, foi investigado a fundo. Uma experiência muito desagradável para ele. Esteve o dia inteiro com amigos e só voltou à ilha ao fim da tarde. A polícia verificou o álibi e era à prova de fogo. Assumo que tem uma lista de toda a gente que estava na ilha e do que cada um fez naquele dia. Claro. Continuamos? Detiveram-se na encruzilhada no cume da colina. Vanger apontou para o velho porto de pesca, entretanto transformado em porto de recreio. Toda a terra da ilha pertence à família Vanger, ou a mim, para ser mais exato. As únicas exceções são a quinta de Östergarden e umas poucas casas aqui na aldeia. As cabanas, junto ao porto lá embaixo, são propriedade privada, mas são residências de verão. E a maior parte está desabitada durante o inverno. Exceto aquela ali, a mais distante. Vês o fumo a sair da chaminé? Mikhail olhou e viu uma espiral de fumo subir no ar. Estava enregelado até aos ossos. Não passa de uma miserável choupana, cheia de correntes de ar. É lá que vive o Eugen Norman. O Norman tem 70 e muitos anos e é uma espécie de pintor. Na minha opinião, o trabalho dele não vale nada. Mas a verdade é que se tornou razoavelmente conhecido como paisagista. Pode-se dizer que é o inevitável excêntrico da aldeia. Vanger guiou Mikhail até à ponta da ilha, identificando as casas à medida que caminhavam. A aldeia era constituída por 6 casas do lado esquerdo da estrada, partindo da ponte, e 4 do lado direito. A primeira, a mais próxima da casa onde Mikhail fora instalado e da propriedade de Vanger, pertencia ao irmão de Henrik, Harald. Era um edifício retangular de pedra com 2 andares, que à primeira vista parecia desabitado. As cortinas estavam corridas e o caminho de acesso à porta principal não fora desimpedido. Estava escondido debaixo de meio metro de neve. Olhando com mais atenção, distinguia-se as pegadas de alguém que caminhara pela neve da rua até à porta. O Harald é um recluso. Eu e ele nunca nos entendemos. Excetuando as discussões a respeito das empresas, ele é acionista. Quase não trocamos uma palavra em perto de 60 anos. Tem 95 e é o único dos meus 4 irmãos que continua vivo. Conto-te os pormenores mais tarde. Mas estudou medicina e viveu a maior parte da sua vida em Uppsala. Mudou-se para cá quando fez 70 anos. Não gostam um do outro e, no entanto, são vizinhos? Acho detestável e teria preferido que ficassem em Uppsala, mas esta casa é dele. Parece sacanice da minha parte dizer isto, não parece? Parece a opinião de alguém que não gosta do irmão. Passei 30 anos da minha vida a desculpar pessoas como o Harald por serem da família. Então descobri que o parentesco não é garantia de amor e que tinha muito poucas razões para continuar a defendê-lo. A casa seguinte pertencia a Isabella, a mãe de Harriet Vanger. Faz 75 este ano e continua tão elegante e vaidosa como sempre foi. É também a única pessoa da aldeia que fala com o Harald e que ocasionalmente o visita, mas não têm muita coisa em comum. Como era a relação dela com a Harriet? Boa pergunta. Há que incluir as mulheres entre os suspeitos. Já te tinha dito que, de um modo geral, deixava os filhos entregues a si mesmos. Não posso ter a certeza, mas penso que não era má pessoa. Era só incapaz de aceitar responsabilidades. Ela e a Harriet nunca foram muito chegadas, mas também não eram inimigas. A Isabella pode ser dura, mas por vezes parece não regular muito bem. Compreenderás quando a conheceres. A vizinha de Isabella era Cecília Vanger, filha de Harald. Foi casada e viveu em Edestad, mas ela e o marido separaram-se há coisa de 20 anos. A casa pertence-me. Emprestei-lhe para que pudesse mudar-se para cá. É professora e, de muitas maneiras, o exato oposto do pai. Aliás, os dois só se falam quando é estritamente necessário. Que idade tem? Nasceu em 1946. Tinha 20 anos, quando a Harriet desapareceu. E sim, estava na ilha naquele dia. Pode parecer um pouco amalucada, mas é mais esperta do que a maior parte das pessoas que conheço. Não a subestimes. Se alguém conseguir descobrir o que andas na verdade a fazer, será ela. Devo acrescentar que é um dos membros da minha família por quem tenho mais consideração. Quer isso dizer que não suspeita dela? Não diria tanto. Quero que examines a questão sem quaisquer ideias preconcebidas, independentemente do que eu possa pensar ou acreditar. A casa mais próxima, da de Cecília, também pertencia a Henrik Vanger, mas estava alugada a um casal já idoso que em tempos fizera parte da equipa de gestão do grupo. Chegados a Edaby nos anos 80, não podiam naturalmente ter tido qualquer relação com o desaparecimento de Harriet. A seguinte era a propriedade de Birger Vanger, irmão de Cecília. Estava desocupada havia muitos anos, desde que Birger se mudara para uma mais moderna em Edestad. Os edifícios que ladeavam a estrada eram quase todos sólidas estruturas de pedra construídas no início do século XX. A última casa era de um tipo completamente diferente, moderna, desenhada por um arquiteto, feita de tijolos brancos e com janelas pretas. Estava magnificamente situada e Mikhail calculou que a vista do último piso devia ser espetacular, voltada para o mar, a leste, e para Edestad, a norte. É aqui que mora o Martin, irmão da Harriet e CEO do Grupo Vanger. Antigamente o presbitério ficava aqui, mas o edifício foi destruído por um incêndio no princípio dos anos 70 e o Martin construiu a casa em 78, quando assumiu a direção das empresas. Na última casa do lado direito da rua viviam Gerda Vanger, viúva de Gregor, irmão de Henrik, e o filho Alexander. A Gerda é uma mulher doente, sofre de reumatismo. O Alexander tem umas poucas ações do grupo, mas gera os seus próprios negócios, incluindo restaurantes. Passa habitualmente vários meses por ano em Barbados, onde investiu na área de turismo. Entre a casa de Gerda e a de Henrik, um lote de terreno comportava duas outras vivendas mais pequenas e desocupadas. Serviam para alojar membros da família que estivessem de visita. Do lado oposto da casa de Henrik, havia uma residência particular, também pertencente a um antigo colaborador, que lá vivia com a mulher, mas só no verão. O casal passava o inverno em Espanha. Voltaram à encruzilhada, concluindo a volta. Começava a escurecer. Mikhail tomou a iniciativa. Henrik, farei o que fui contratado para fazer. Escreverei a sua autobiografia e far-lhe-ei à vontade, lendo todo o material relacionado com o desaparecimento da Harriet, tão cuidadosa e criticamente quanto puder. Só quero que compreenda que não sou um detetive particular. Não espero nada. Já te disse. Só quero que seja feita uma última tentativa para descobrir a verdade. Ótimo. Sou uma criatura da noite, disse Vanger. Estarei à tua disposição a qualquer hora a partir do almoço. Vou mandar preparar-te um gabinete aqui em casa e poderás usá-lo como quiseres. Não, obrigado. Já tenho o gabinete na casa de hóspedes e é lá que vou trabalhar. Como queiras. Se precisar de falar consigo, falaremos no seu escritório. Mas não vou com certeza começar a fazer-lhe perguntas esta noite. Compreendo. O velho parecia estranhamente tímido. Vou demorar um par de semanas a ler a papelada. Vamos trabalhar em duas frentes. Conversaremos um par de horas todos os dias para que eu possa entrevistá-lo e reunir material para a sua autobiografia. Quando começar a ter perguntas a respeito da Harriet, que preciso de discutir consigo, avisá-lo-ei. Parece-me razoável. Vou querer carta branca para fazer o meu trabalho e não respeitarei um horário fixo. Tu decidirás como e quando trabalhas. Julgo que sabe que vou ter de passar um par de meses na prisão. Não sei exatamente quando, mas não tenciono recorrer. Será muito provavelmente no decorrer deste ano. Vanger franziu o sobrolho. Isso é extremamente inconveniente. Vamos ter de lidar com o problema quando ele surgir. Podes sempre pedir um adiamento. Se for permitido e eu tiver material suficiente, talvez possa trabalhar no seu livro enquanto estiver preso. Mais uma coisa, continuo a ser coproprietário da Millennium, que é, a partir deste momento, uma revista em crise. Se acontecer alguma coisa que exija a minha presença em Estocolmo, terei de largar o que estiver a fazer e ir até lá. Não te contratei como escravo. Quero que desempenhes o mais conscienciosamente possível a missão que te confiei, mas claro que serás tu a estabelecer o teu próprio horário e organizar-te-ás como melhor te convier. Se precisares tirar uns dias, não hesites, mas se eu descobrir que não estás a fazer o teu trabalho, considerarei isso como uma quebra de contrato. Vanger olhou para a ponte. Era um homem magro, de rosto emaciado, e naquele momento parecia um melancólico espantalho. Quanto à Millennium, temos de conversar a respeito do tipo de crise em que se encontra e ver se há alguma coisa que eu possa fazer para ajudar. A melhor ajuda seria oferecer-me a cabeça do Venastrame numa bandeja, aqui e agora. Oh, não, não contes com isso. O velho lançou-lhe um olhar duro. A única razão por que aceitaste o trabalho foi eu ter prometido desmascarar o Venastrame. Se te desse a informação agora, poderias deixar tudo e ir-te embora em qualquer momento que quisesses. Dar-te-ia a informação, sim, mas daqui a um ano. Henrik, desculpe dizer-lhe isto, mas não posso ter a certeza de que ainda esteja vivo daqui a um ano. Vanger suspirou. E ficou a olhar pensativamente para o pequeno Porto. É justo. Vou falar com o Froda e ver se é possível arranjar uma solução. Mas, no que respeita a Milênio, talvez eu possa ajudar de outra maneira. Se bem entendi, os anunciantes começaram a largá-los. Os anunciantes são o problema imediato, mas a crise vai bem mais fundo. É uma questão de confiança. Não importa quantos anunciantes tivermos, se ninguém quiser comprar a revista. Compreendo bem isso. Continuo a fazer parte da administração de um grupo empresarial considerável, ainda que num papel passivo. Temos de anunciar em qualquer lado. Vamos discutir o assunto com calma. Quer jantar? Não. Quero instalar-me, comprar umas mercearias e dar uma vista de olhos por aí. Amanhã vou aí a Dastat comprar roupas de inverno. Boa ideia. Gostaria que os arquivos referentes à Harriet fossem levados para a minha casa. Têm de ser manuseados com todo o cuidado, eu sei. Mika Hill voltou à casa de hóspedes. Quando lá chegou, batia os dentes de frio. O termómetro, na parede exterior, junto à janela, marcava 15 graus negativos. E ele não se lembrava de alguma vez ter sentido tão enregelado como depois daquele passeio que não chegara a demorar 30 minutos. Passou uma hora a instalar-se naquela que ia ser a sua casa durante o ano seguinte. Guardou as roupas no guarda-fato e os artigos de higiene pessoal no armário da casa de banho. A segunda mala era, na realidade, um baú com rodas. De dentro dela, tirou livros, CDs, um leitor de CDs, um gravador de cassete Sanyo, blocos de notas, um scanner Microtec, uma impressora de jato de tinta portátil, uma câmara digital Minolta e vários outros artigos que considerava essenciais para um ano de exílio. Arrumou os livros e os CDs na estante do escritório, juntamente com duas pastas de arquivo que continham material de pesquisa sobre Hans-Erik Wennerström. O material era completamente inútil, mas ele não conseguia decidir-se a deitá-lo fora. Fosse como fosse, tinha de transformar aqueles dois arquivadores nos tijolos com que iniciaria a reconstrução da sua carreira. Finalmente abriu a sacola e pousou o iBook na secretária do gabinete. Então, deteve-se e olhou em redor com uma expressão embaraçada. As vantagens de viver no campo. Pois sim, não havia onde ligar o cabo de banda larga. Nem sequer tinha uma tomada telefónica onde ligar um velho modem. Ligou para a Télia do seu telemóvel. Ao cabo de alguma discussão, conseguiu que alguém encontrasse o pedido que Wanger tinha feito para a casa de hóspedes. Perguntou se a ligação tinha capacidade para a ADSL e ficou a saber que seria possível através de um retransmissor em EDB. Demoraria vários dias. Já passava das 4 quando acabou. Calçou um par de meias grossas e as botas emprestadas e enfiou mais uma camisola. Deteve-se de repente ao chegar à porta. Não lhe tinham dado quaisquer chaves. E todos os seus instintos de citadino se revoltavam contra a ideia de deixar a porta aberta. Voltou à cozinha e começou a abrir gavetas. Finalmente encontrou uma chave suspensa de um prego na copa. A temperatura tinha descido para 17 graus negativos. Atravessou a ponte, estugando o passo, e subiu a colina, passando pela igreja. Os armazéns, consumo, ficavam a cerca de 300 metros de distância. Encheu dois sacos de papel até deitar por fora e levou-os para casa antes de voltar a atravessar a ponte. Desta vez, deteve-se no Café Suzanne. A mulher atrás do balcão andava na casa dos 50. Perguntou-lhe se era ela a Suzanne e depois apresentou-se, anunciando que ia, sem a menor dúvida, ser um cliente assíduo. Era, de momento, o único e Suzanne ofereceu-lhe café quando ele pediu sanduíches e comprou um pão. Tirou um exemplar do Edastatskuriren, do expositor de jornais e revistas, e sentou-se a uma mesa de onde avistava a ponte e a igreja, cuja fachada estava agora iluminada. Parecia um cartão de boas festas. Demorou cerca de 4 minutos a ler o jornal. A única notícia de interesse era uma curta peça a explicar que um político local chamado Birger Wanger, liberal, ia investir no IT Tech Cent, um centro de pesquisa tecnológica em Edastat. deixou-se ficar ali até o café fechar às 6. Às 7:30, ligou para Érica, mas foi informado de que o assinante daquele número não estava disponível. Sentou-se no banco da cozinha e tentou ler um romance, que, segundo o texto da contracapa, era o sensacional primeiro trabalho de uma feminista adolescente. O romance era a respeito dos esforços da autora para controlar a sua vida sexual durante uma visita a Paris, e Mikhail perguntou a si mesmo se poderia ser considerado feminista se escrevesse um romance a respeito da sua própria vida sexual, com o vocabulário de uma aluna do liceu. Provavelmente não. Compraram o livro porque o editor exaltava a romancista estreante como uma nova Karina Rydberg. Não demorou muito a certificar-se de que não era o caso, nem quanto ao estilo, nem quanto ao conteúdo. Pôs o livro de lado e durante algum tempo leu Uma Aventura de Hopalong Cassidy, numa edição da Records Magazinette, de meados dos anos 50.